Menino pobre do meu bairro triste, existe um verso em teu olhar profundo. É que em ti, menino, subsiste toda a miséria triste deste mundo. Menino pobre do meu bairro existe em teu olhar um sentimento fundo. Choras a dor de haver um mundo triste dentro do grande prazenteiro mundo. Menino pobre do meu bairro grita para que escutem tua voz tremente. Amargurada, enfraquecida e aflita, faz do teu canto um grito de esperança. Que a dor maior é a dor inconformada de quem mais alto grita e pouco alcança. Por teus irmãos que dantes não gritaram, clama nas ruas, conta a toda a gente, exige o pão que os homens te roubaram. Faz do teu canto um grito de esperança, que a dor maior é a dor inconformada de quem mais alto grita e pouco alcança. Por teus irmãos que dantes não gritaram, clama nas ruas, conta a toda a gente, exige o pão que os homens te roubaram.